171, decolou 12, controle 120, destino 80. 208, bom dia. Bom dia. Bom dia, TAM 3171. Bom dia, TAM 3171, no contato radar, subou 320, saída da EL. 320 na EL. Bom dia, Web 5 anti-herói de pushback, orçamento, tá no gate. Eu não sei que tá vivo, chame táxi, Web 5808. Chamar a táxi, 5808. Bom dia, TAM 3880 para o feedback que está na mão, está no portão 8. Chama só aluno 219. Bom dia. Paulo, muito bom dia. TAM 3890, portão 08, feedback está na mão. solo no 219. Chame Recife 13325, alterna 251, no bom dia. Oi, Salvador, muito bom dia, web 5808, ponte 0 no 0. 5808, autorizado na área decolar no 0, vento variável com 2 nós. Do 5808. Sim. 5808, decolado 22, controle 1208. 208, obrigado, bom dia, 5808. Fora do solo 26, controle 1208. 1208, trata. Controle, Salvador, muito bom dia, Guardião 02. Bom dia, Guardião 02, prossiga via Litoral Sul, 500 pés, informando no Farol da Barra. 500 pés, Litoral Sul, vamos lá no Farol da Barra, Guardião 02. 2890, decolou 28, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. 208, 90. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, até 3890, Fuca. Fuca. Para os 330, até 3890. Bom dia, Azul 4201. Cliente direito em Guial, fazendo postada da 0089-54201. Obrigado pelo bom trabalho, bom dia a todos. Bom dia. Vista para 2000 pés, 1016, livre LS X-ray, barra estabilizada. 2016, levantada estabilizada. Ouro 804 para o táxi com 185, 3 horas. Alterna Campinas. 804, vira aguardar o início do táxi. Do Recois à frente da Avianca, após o pátio principal, Índia e Alfa. Quando pronto, vai chamar a torre 18, decimal 95, altímetro 10 no meia. Então, bom voo e bom dia, boa noite, 04. Teve táxi após o início do táxi da Airbus. Após o pátio Índia Alfa, ponto de espera 18, 95 e 0 no meio, bom dia, boa noite, 04. Caneca 6211 para o táxi, POB de 141, alterna Guarulhos, com 3 horas e 40. Parte principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro agora 10 no meia. Tenha um bom voo e bom dia, Oxenés 6211. Índia e Alfa, 1295, 10 no meia, obrigado, bom dia, professor também. Identifique, chegada bom, ofereça 4 mil pés, ajuste 1016. Guardião 02, Salvador. Faz me passar seu estimado para o través de Léo e estimado de pouso. Salvador, muito bom dia. Eu também com o 197, por favor. Disposição 04, autorização Brasília no 320. Eu 35 no 7. Para Brasília, o nível 380 está autorizado via peso Luno 7. Decola da pistão no 0 após a decolagem curva à direita, após na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5050, controle 120, decimal 8. Correto, da 35 no 7, portão 4, chame pronto, pushback, acionamento. Chama pronto, pushback, acionamento, da 35 no 7. 211. 6211, bom dia, Lima, mantenha 10. Mantenha 10, 6211. 42. Decolou 32, controle 1208. 208, bom dia, obrigado. Bom dia. Bom, decolado na sua escuta. 4201, bom dia. Contato radar, sumo 360, saída da El. Pode valer, na presente. Ledo da presente, o azul 4201. litoral para Porto Seguro, frequência livre agora para a coordenação e tenha um bom voo. Decolagem autorizada na 0, vento calmo. Piano 62, irmão. Salvador, bom dia, boa noite, 04. Boa noite, 04, bom dia, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, boa noite, 04. Bom dia, continua a aproximação, guarda que está livre. Guarda. 3153, pouso autorizado no zero, vento calmo. Eu pouso no zero, 3153. 3890, chame o centro Recife, em 12545, alterna 12685. 6291, decolou 35, controle 208. 208, obrigado. Bom dia. Controle, bom dia, o Chanel 6211. O Chanel 6211, contato radar, tudo ao nível 360, saída da EL. 360 da EL, 6219. Controle Azul 4201, por gentileza, se puder coordenar com o centro, 340 nível, não tem o peso 360. Ok, aguarde. 704, piloto 39, controle 1208. Controle 208, voo 904. Desculpe, o 360. Afirmo. 4. 0, está autorizado, via Pêsulo 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge, após prossegue na Pêsulo 16, decolada 10, curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda e após Jeto Bridge, aciona 5056, controle 120, decimal 8. Sim, autorizado, com 2660, a Pêsulo 10 até Bridge, após a Pêsulo 16, decolada 10, curva direita da Elzeda, após Leda Bridge, 5056, transporte de controle 208, com 8 para 7. Remota 12, chame front pushback, voo 897. Dona. O voo 964213 para o funcionamento. Alívio, voo 642, chame táxi. Alívio, vai chamar para cá. 353, via Juliette, portão 08. Vai para o 353. Azul 4201 no chame Recife, 13325, alterno 251. O 3325 Recife, o backup não copiei. 1251. 251, obrigado, bom dia. Alfa. E Alfa, Yankee Delta, prossiga. Gostaria de solicitar a autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 1. E o reboque, o Alfa Yankee Delta, reboque.